um sonho em dias de verão. Teus olhos brilhavam, eu era só emoção. Prometemos um mundo, só eu e você. Mas as vozes da inveja vieram nos perder. Hoje eu me li como o tempo é cruel. Separou nossos destinos sob o mesmo céu. Agora são famílias, mas o coração ainda guarda o eco da nossa canção. Você casou, um novo lar pra cuidar. Mas a saudade insiste em me visitar. João, um amor da infância, um amor verdadeiro, que não se apaga, que vive por inteiro. Hoje eu me li como o tempo é cruel. Separou nossos destinos sob o mesmo céu. Agora são famílias, mas o coração ainda guarda o eco da nossa canção. Quando nos encontramos, o passado retorna. Sorrisos, segredos, a paixão que transforma. Num instante de glória, perdemos a razão. Revivo a adolescência, o nosso coração. Hoje eu me li como o tempo é cruel. Separou nossos destinos sob o mesmo céu. Agora são famílias, mas o coração ainda guarda o eco da nossa canção. Amor que ficou, um laço eterno. Nosso respeito, um sentimento terno. Mesmo em silêncio, você sempre estará no canto da minha alma. Amor de adolescência brilha. Espero que goste, se precisar de ajustes ou mais alguma coisa, é só avisar. Espero que goste. Se precisar de ajustes ou mais alguma coisa, é só avisar.